Novíssimo Barão Vermelho Primer. Sempre fazemos melhor para lhe agradar. Sequência gostosa, bem especial pra você curtir. Para o Vermelho, São Luís da Laura. Festa do Guarani no Círio. Me fez esculpir a imagem do prazer, pensando em você. De um corpo. Se liga! Pra te conquistar, usar armas que tenho, pra te enfeitiçar, te deixar louco. Bruninho, como é que é, Bruninho? Não tem pra onde ir. Obrigado, meu amigo Thiago. Alô, Adal. Um preso vou te deixar. Desses meus desejos, vem, olhe pra mim. Vou beijar sua boca. Sinto veneno. Sente aqui, só pra olhar. Eu danço pra você. Dança pra você, amor só pra você. Danço pra você, amor só pra você. Banda Batidão, a banda que bate forte. Certo, do jeito que tem que ser. Pra você curtir Barão Vermelho. Oh! Alô, sabe, abraço pra você com todo carinho. Tamo junto, Thiago. Obrigado a vocês. Até a próxima, Alberto. Sempre nós, meu brother. E aí? Te peço que não vá me ajoelho aos pés, implorando amor, teu perdão, meu perdão. Fiz foi sem pensarmos nessa vida. Quem não erra deu uma chance pro meu coração. Não sei viver sem o teu calor que me aquece nas noites de frio. Não posso imaginar a vida sem você, sem teus beijos no amanhecer. Lembro da noite em que eu te conheci, em uma festa ao som do Siqueirão. É o pássaro de fogo da saudade. Em uma festa ao som. Tô aqui no Barão. É o pássaro de é Barão. Fogo da saudade. Como é que é? Como o DJ Siqueira comandar. O pássaro de fogo do Barão. Bruninho, galera da moto. A Lauda Primeiríssima. Nosso amigo Mascote. Esse é sempre acompanhado. O DJ Siqueira. A nossa canção, ele fez eu me apaixonar por você. Pra você recordar, segura! Ontem fui rever o meu amor. nossa amiga linda. E toda a base ali, vigia aqui pra gente com a gente. Tamo junto e misturado. Bora, minhoca, você. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Saudade gostosa. Não sei por que ela com outro foi casar. Se eu sou o homem que ela sempre quis amar. E eu? Eu sou seu amante. Seu amante, seu amigo. Amante, amigo. No final de semana. E os finais de semana. A desgraçada. Ela fica comigo. Ela casou porque de tudo ele tem: carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Não casou comigo porque eu nada tenho. Saudade pra recordar. Puxa aí, lança daquele nosso amigo Bruxinho, cara. Eu sou o cara. Eu se veste a camisa e diz: eu sou Barão. Engraçado. Amigo Gesso, o som tudão. Tamo junto, Gesso. Existe amor verdadeiro entre você e eu. E lá o Rio Thiago. Uma troca de olhar e tudo aconteceu. Mesmo aqui que na... Deixa eu agradecer com todo carinho o nosso amigo Júnior Motora, que está aqui em Brasil também. Nossa história de... Sinta-se à vontade, é o Sul do Barão. Ele bate no peito e diz: eu sou o Barão. Não é coisa do acaso ou simplesmente um caso. E aí? Existe amor verdadeiro entre você e eu. Uma troca. troca de olhar. E tudo aconteceu. Nosso amor é diferente. Nos amamos pra valer. Quem escreveu nossa história já sabia o que ia acontecer. Que seria? Seria assim. Você nascer pra mim, eu pra você. Pra você recordar. Caramelo Chamin, assim, tamo junto, Maninho. Não resisto, seus amores. Nosso amor não terá fim. Produção. O assessor do vereador Júlio do Peixe está aqui. Esperei como ninguém mais esperou. Beleza, deixa comigo. Com carinho e amor. Tá no caderno essa. No coração. Foi tanto dia. Jojo do bairro torto. Que esse bicho é foda, meu. Que suportei o azulejo. Dessa esperar. Que cansei de esperar. Hoje não tenho o peito vazio. Hoje já tem outro alguém. Que com grande amor. Apagar toda a dor. Hoje não tenho um peito vazio. Hoje já tenho outro alguém. Que com grande amor me fez apagar toda a dor. Sem esquecer você, eu não entendo porquê. Imagem tão pura nos passos futuros, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Obsessão me invade por todo. Chá de sublime, ó, está aqui, obrigado, Manil. Tamo junto. Você me envolve, dissolve, estou acabado. Lá do Tapanã. Vive só. Obrigado, Maninho. Já no show. Sua lembrança por onde eu tô, querida. Por mais que eu tente mentir, você é minha vida. A liga amiga pro outro e vai até o final, Gonzinho. Vida, meu amor. Vamos fazer assim agora. O sonho se transforma em coisa séria. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Se Cristo que o Bruninho dá valor que eu sei. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Altir, Altir! O coração. Magia! Passou. Mas tenho da solidão. Tchau! Tão difícil pra explicar. É! Problema sem solução. E tudo, e tudo. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas. São coisas do coração. O passageiro que durou mais tempo. Uma história que ficou por terminar. Saudade. A mentira que acabou por se tornar verdade. O problema é que apesar de não querer, eu Já fiz tudo que podia e desisti de te perder. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Juninho, eu preciso. Oh, chega aqui rápido, meu irmão. Com prazer feliz. Vem cá. E pra viver. Juro que foi sem querer. Eu não queria magoar. Eu falei saudade pra recordar. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Esse amor demais, alô, Aranha. Esqueça tudo que aconteceu. Um abraço com todo carinho, meu grande amigo Everson. É mim, eu sou teu. Esse é parceiro do Juninho. Onde o Juninho tá? Ele disse: Juninho, eu tô contigo e não abro. Pode. Valeu, Everson! Terminar assim. Aquela sequência, Brasil. Você deixou marcas em mim. Meu amigo Marco também. Abraço pra tu, meu brother. Tamo junto, misturado. Homem do 020. Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Aí o cara briga com a mulher, se separa, ele canta assim, ó. Nesta casa tão pequena, já morou felicidade. Era aqui o meu encontro, era aqui minha amizade. Meu irmão, pelo amor de Deus. Do outro lado eu avistava a menina na calçada. Quando eu vinha do colégio, um sorriso ela me dava. Um sorriso, vai. E à tarde, às 5 horas, eu chegava ao portão. E ela vinha lentamente, sorridente, me pedir uma canção. E naquele mesmo instante, buscava o meu violão. E ela encostava em meu ombro pra ouvir nossa canção. Olha, olha aqui, presta atenção, preste atenção. Essa é a nossa canção. Meu irmão. E à tarde, às 5 horas, eu chegava ao portão. E ela vinha lentamente, sorridente, me pedir uma canção. E naquele mesmo instante, buscava o meu violão. E ela encostava em meu ombro pra ouvir nossa canção. Lá. Ci sei tu, al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, bellissimo. 50 pau cada música. Al di là del mare più profondo ci sei tu. Mascocha, primeira dama, obrigado você. Bruninho da galera da morte, a primeira dama também. Mas tá todo mundo comunhado. Fala, Thiaguinho, como é que é, Manu? Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là, ci sei tu per me. Na magia do amor, vem, deixa o fogo chegar, dá todo esse calor, deixa a paixão tomar conta de nós sem saber. Obrigado, minha amiga Rafaela Cardoso, Suzana Bastos, Brenan Gastro, Denis Souza, tá todo mundo presente. Um abraço com todo carinho a vocês, viu? Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Ó. Oh. Vem, sem ter pressa de ir embora. Segura! Vem, sem ter. Esse amor me devora. Vem, traz o sonho pra mim. Vem, que esse amor não tem hora. Quando a saudade. Pra recordar. Marlon e o Jojo, o pai do Tocho também com a gente. Obrigado! Que você falou que eu era seu mundo. Era tudo! Tudo pra você. Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. Você recorda aqui, Bariba! Aqui com a gente também. Obrigado, Maninho. Tamo junto.